Carretinha quebra tudo. Especial terceiro festival de praia de São José do Povo, Mato Grosso. E essa aí é Lucas! E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera extra... Um abraço a toda a equipe da Carretinha, valeu Zé Eduardo, com essa pancadinha, Zé Roberto! Valeu Dudu do Lava Jato, valeu Léo Delon! E você não cansa, e jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera extravasa, que a festa não para. E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, seu corpo balança. Um abraço mais uma vez, valeu Cleiton da Agricultura, valeu meu irmão Fábio da G15 Telecom. Deixando aqui meu abraço especial pra você, Cleiton. Valeu, Cleiton da Agricultura aí, meu brother. Valeu os contatos, valeu a força aí. Tamo junto, viu, irmão? Deus abençoe a sua vida aí. Deus abençoe a vida de todos vocês. Pra cima! E jogue as mãos pra cima. É só entrar no clima. Libera essa vaza, que a festa não para. E jogue as mãos pra cima. É só entrar no clima. Seu corpo balança e você não cansa. E jogue as mãos pra cima. É só entrar no clima. Libera essa vaza, que a festa não para. E jogue as mãos pra cima. É só entrar no clima. Seu corpo balança e você não cansa. Carretinha quebra tudo. Especial terceiro festival de praia de São José do Povo, Mato Grosso. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus aí. Até a próxima. Como eu sempre digo, Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam todos felizes, sorte, paz e muita saúde. Tô lá no Instagram, arroba Gilberto é o bicho, bicho com X. Tô lá no TikTok, tô lá no YouTube. E adquira meus packs de músicas lá no DJGilberto.com.br. Valeu!